Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical. Chegando o Natal, né? Natal tá nas portas já. E é uma época gostosa, eu gosto muito desse mês de dezembro. Eu acho que fica assim, um astral, né? Não sei, alguma coisa no ar. Muita energia, muito gostosa. Acho que as pessoas ficam um pouco diferentes, mais tranquilas. Não sei bem, é alguma coisa assim que é mais de sentido do que de explicar, né? Mais complicado. É muito legal, eu gosto muito desse período. E agora então, chegando já realmente de Natal, fica muito bom. Então é isso aí, nosso bate-papo musical hoje. Vamos trazer para você, além daquele desfile tradicional do melhor da música popular brasileira, também o nosso quadro Escolha a Sua Música. Daqui a pouco vamos saber então quais as músicas que você tem aqui para escolher, para ouvir na íntegra no próximo programa. E lembrando também que vamos ouvir na íntegra a mais votada do programa passado. Também, se você quer ver alguém aqui focalizado nos nossos dois tempos, ou se você quer fazer o seu pedido musical, tudo isso é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Vamos já abrir a parte musical do nosso encontro de hoje, ouvindo a voz bonita do Calbi Peixoto, né? O vozeirão do Calbi Peixoto, grande voz, cantando De Garoto, Duas Contas. Teus olhos são duas contas pequeninas, qual duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. São eles guias do meu caminho escuro, cheio de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. Ai, amor, dos teus olhos, teus olhos são duas contas pequeninas, duas pedras preciosas que brilham mais que o luar. São o meu caminho escuro, cheio de desilusão e dor. Quisera que eles soubessem o que representam pra mim, fazendo com que eu prossiga feliz. Ouvimos com Calbi Peixoto, esse vozeirão bonito do Calbi Peixoto, a canção do garoto Duas Contas. Agora vamos ouvir o Fagner cantando, de Vinícius Cantuária, Um Grande Amor. Conheço bem por dentro aquela estrela azul que ilumina meu caminho, me mostrando aonde estou, me usando aqui na terra como um palco ator, me faz esperar a noite como espero um grande amor. Mas que loucura é essa? Impossível amor, sem estrelas meu caminho, muito tempo já passou, me cansei de tanta espera, que na terra já não tô, eu tô é pertinho dela e vivendo um grande amor. Amor. Conheço bem por dentro aquela estrela azul que ilumina meu caminho, me mostrando aonde estou, me usando aqui na terra como palco um ator, me faz esperar a noite como espero um grande amor. Mas que loucura é essa? Impossível amor, sem estrelas meu caminho, muito tempo já passou, me cansei de tanta espera, que na terra já não tô, eu tô é pertinho dela e vivendo um grande grande amor, grande amor. Um grande amor. Um grande amor foi o que ouvimos na voz do Fagner. A canção é do Vinícius Cantuária. Esse é o programa Bate-Papo Especial, produzido e apresentado por mim, Marcos Rangel. E se você quer entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, participação de um dos quadros, o e-mail é o batepapomusical1@gmail.com. Esse 1 é algarismo, batepapomusical1@gmail.com. Belchior canta dele, apenas um rapaz latino-americano. Latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça

esperança, as coisas continuam no mesmo lugar. O salgueiro que você plantou, de chorar quase morreu, resistiu e cresceu, mas no campo adoeceu, sentiu tua falta demais, e a roseira lá de trás deu rosa e concebeu, sem espinhos, uma flor que tem teu cheiro. O salgueiro que você plantou, de chorar quase morreu, resistiu e cresceu, mas o cão adoeceu, sentiu sua falta demais, e a roseira lá de trás deu rosa e concebeu, sem espinhos, uma flor que tem teu cheiro meu. Pede a ponta, meu amor, e volta pro que é teu. Mas o cão adoeceu, sentiu sua falta demais, e a roseira lá de trás deu rosa e concebeu, sem espinhos, uma flor que tem teu cheiro. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Paulo César Feital e Altair Veloso compuseram, e o Emílio Santiago cantou para nós Perfume Siamês. Muito bonita a música e muito legal a interpretação do Emílio, né? Muito bom. Bate-papo musical 1@gmail.com. Esse é o e-mail para a sua participação aqui comigo, com sugestões, críticas, pedidos musicais. Pode fazer de viva voz seu e-mail, seu pedido musical. Pode fazer de viva voz seu pedido musical, se preferir, mandando seu arquivinho gravado em anexo ao seu e-mail. Também você pode sugerir para nós aquele repertório de 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Lembrando que esse mês de dezembro não teremos o especial do mês da forma tradicional, mas sim em janeiro. Em janeiro ele retorna. Também você pode sugerir quem você quer ver focalizado no nosso Dois Tempos. E não esqueçam também de participar, né, mandar um e-mail para batepapomusical1@gmail.com dizendo qual música você quer ouvir na íntegra no próximo programa, no quadro Escolha a Sua Música. O Sonho Se Perdeu. A composição é do Dudu Falcão e do Danilo Caymmi. E quem canta é o Danilo Caymmi. Pro amor virar poesia. sofrer, a vida continua, meu canto de brincar. Onde é que andava a lua quando eu quis namorar? Ai, minha santa Aparecida, vem me abençoar. Poesia, o amor esconde o dom de amar. A vida continua, meu canto de brincar. Onde é que andava a lua quando eu quis namorar? Ai, minha santa Aparecida, vem me abençoar. Me dizem que poesia, o amor esconde o dom. Dudu Falcão e Danilo Caymmi compuseram, e o Danilo Caymmi cantou O Sonho Se Perdeu. Belíssima canção também, né? E a interpretação do Danilo Caymmi também é fantástica. Paulinho da Viola, 14 anos. Isso é uma história, né? Um relato de que na época, na década de 50, quando Paulinho da Viola tinha 14 anos, realmente o ser sambista era uma desqualificação, né? Não era nada que se louvasse. Você tinha que ser doutor. Hoje, ainda, na verdade, ainda hoje funciona assim, né? O que vale hoje é ser doutor, mas pelo menos a coisa do artista hoje é pouco mais valorizada do que era nos anos 50, sobretudo para o sambista, que era considerado, né, um marginal. E o Paulinho da Viola, com a sua genialidade, compôs 14 anos e ele agora canta também pra gente. Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou. Quando meu pai me chamou, perguntou se eu não queria estudar filosofia, medicina ou engenharia. Tinha eu que ser doutor, mas a minha aspiração era ter um violão para me tornar sambista. Ele então me aconselhou: sambista não tem valor nesta terra de doutor. E seu doutor, o meu pai tinha razão. Vejo um samba ser vendido e o sambista esquecido, o seu verdadeiro autor. Eu estou necessitado, mas meu samba encabulado eu não vendo, não, senhor. Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou. Ouvimos, na voz do Paulinho da Viola, a canção dele, 14 anos. Caxangá canta a Pimentinha Elis Regina, e a canção é do Milton Nascimento e do Fernando Brandt. Trabalharia no sol, fogo, todo mundo abrindo jogo, conto o que tem pra contar. Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra, mas nada te assustar. Quem não é sincero sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar. Gostosa, né? A relembrar Elis Regina, relembrar essa interpretação maravilhosa que ela tinha, que ela sabia dar às canções, né? Fosse a canção samba, fosse uma canção, fosse o que fosse, fosse que gênero fosse, ela interpretava maravilhosamente bem. Então ela cantou pra gente, do Milton Nascimento, do Fernando Brant, Caxangá. Bate-papo musical. Escolha a sua música. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval, que toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há, mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Se fosse resolver, iria te dizer, foi minha agonia. Eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. E aqui no coração eu sei que vou morrer um pouco a cada dia. Tem algo que nunca muda, mas que também não envelhece nunca, seu coração. Semana nós temos mais um Pare Duro para você decidir e escolher qual que você quer ouvir na íntegra na próxima semana, no próximo programa. Olha, você pode escolher essa semana entre Geraldo Azevedo, Dona da Minha Cabeça, Oswaldo Montenegro, Agonia, Isis e Posse, O Amor Vem para Cada Um. Na semana passada, a disputa foi entre Djavan, cantando Flor de Lis, Adriana Calcanhoto, Mentiras, e

onda descansa como se fosse um pássaro. E tudo monoa como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andames fingentes que a gente tem que cair. Ouvimos com Chico Buarque, do Chico Buarque, Construção. E de quebra ouvimos a canção Deus lhe pague, com MPB4, canção também do Chico Buarque. Na sequência vamos ouvir com a Joyce e a Gal Costa, belíssima interpretação da canção do Milton Nascimento, Mistério. Você chegou, feito um silêncio, pra seduzir minha canção. Feito uma folha na correnteza, feito vento varrendo o chão. Você chegou, feito um mistério, pra confundir minha visão. Feito um presente da natureza. Thank you. te ensinar. Vida breve, natureza, quem mandou coração? Ouvimos com a Joyce e a Gal Costa, bonita a interpretação das duas, né? Para essa canção também, que é muito bonita, do Milton Nascimento, Mistérios. Esse é o Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por mim, Marcos Angel. E se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, participação em qualquer dos quadros, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Vamos agora fechar o nosso programa, como eu sempre falo, com chave de ouro, né? É, tem que ser sempre assim, né? Fechar com chave de ouro deixa gostinho de saudade, gostinho de quero mais. Vamos fechar então o nosso programa de hoje com o Roberto Carlos cantando ao Caetano de volta aí, olha, como compositor agora, muito romântico. Com isso nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar, e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu, não deu. Acho que nada restou pra guardar ou lembrar do muito ou pouco que houve entre você e eu. A força virá me fazer calar. Faço no tempo soar minha sílaba. Canto somente o que pede pra se cantar. Sou o que soa, eu não dou rubido lá. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior, com todo mundo podendo brilhar num cântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. mesma força virá me fazer calar. Faço no tempo soar minha sílaba. Canto somente o que se pede pra cantar. Sou o que soa, eu não dou rumbido lá. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior, com todo mundo podendo brilhar num cântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Em outras palavras, sou muito romântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Em outras palavras, sou muito romântico. Em outras palavras, sou muito romântico. Eu não consigo entender sua lógica. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer a você que esteve com a gente até agora ouvindo, né, esse desfile da MPB que procuramos trazer para você. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los ainda a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, a sugestão para o especial do mês, com a listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também com sugestões para o nosso quadro Dois Tempos e agora também, né, enviando aí o seu voto para a nossa escolha, a sua música, qual aquela música que você quer ouvir tocar na íntegra no programa seguinte. Tudo isso pelo bate-papo musical 1@gmail.com. Quero convidá-los a ouvir e divulgar a nossa emissora. Quero também desejar a todos vocês um Natal cheio de coisas bonitas, lembrando sempre do aniversariante. Esse é o principal. Vamos pensar nele, não vamos só pensar no material, no presente, na comida, sobretudo na razão disso tudo, que há 2000 anos se comemora. Então acho que isso é pra gente pensar, né? Se Jesus fosse um mero mito, possivelmente não existisse mais depois de 2000 anos, né? Então vamos pensar nisso e viver o Natal com o espírito mais cristão. Também desejar a você um ano novo cheio de coisas boas, né? Tudo aquilo que você deseja, desde que seja justo, né? Todos os nossos sonhos mais importantes, e convidá-los a continuar também ligado com a gente, na nossa programação, na nossa emissora, no próximo ano de 2015. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal pra você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.